Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil. Um programinha que só quer um pouquinho de diversidade no seu radinho. Vou largar logo de cara um petardo de William James que um dia disse assim: quando você tem que fazer uma escolha e não a faz, isso por si só já é uma escolha. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Aquiles trabalhava dentro de uma das fábricas da Dana, no Rio Grande do Sul. Um dia, recebi a indicação de que ele poderia ser útil em nossa área de marketing, pois tinha o perfil de fazer acontecer que nós precisávamos. Convidei-o, e ele mudou para São Paulo. Eu não sabia, mas o Aquiles era um grande baterista e vivia treinando para se aperfeiçoar. Um dia, já transferido para São Paulo, durante um churrasco, veio falar comigo. Estava agoniado, pois havia recebido um convite para ser o baterista da banda da turnê de Paul Di'Anno, o ex-vocalista do Iron Maiden, pela Europa. Mais de 30 dias. O Aquiles era bom. Mas a sua agonia tinha razão de ser. Casado, com uma filha pequena, ele estaria arriscando seu emprego estável pela loucura de uma turnê com gente estranha, por lugares estranhos. Minha resposta foi direta. Se você resolver não ir, vai passar o resto da vida perguntando o que teria acontecido se tivesse ido. E eu acho que não vale a pena viver com essa dúvida, portanto, vá. O Aquiles ficou um tanto atônito, mas acertamos para que ele fosse. No fim, a tal turnê não deu certo. Mas o Aquiles decidiu entrar de cabeça na aventura de ser baterista de alguma banda. E tempos depois, pediu demissão e partiu para seguir sua vida. Quer uma coisa? Vai lá e pega. Já pegou? Então sossega. Quer uma coisa? Vai lá e pega. Já pegou? Então sossega. Dá o dedo que é a mão, dá a mão que é o braço, dá o braço que é o resto e vai pegando por costume ou por engano. Quando vê, tem um montão de bagatelas escapando pelas portas e janelas. Quando vê, tem pedaços de LP, papéis soltos de dossiê, tem até uma borrachinha de um antigo DKV. Quer dar um beijo? Tá aí sua nega. Já beijou? Agora chega. Quer dar um beijo? Tá aí sua nega. Já beijou? Agora chega. Dá a boca que é o corpo, dá o corpo que é a alma, da alma que é o diabo e vão nascendo jogos puros e obscenos. Quando vê, tem um montão de bocas belas distribuindo beijos como nas novelas. Quando vê, tem boquinhas de morder, tem boquinhas de prazer, tem enfim tantas boquinhas e nem tem o que dizer. Você tá ouvindo Quer Uma Coisa? Com Luiz Tati. Luiz Augusto de Moraes Tati nasceu em São Paulo, no bairro de Pinheiros, em 1951. Tati, além de compositor, cantor e violonista, é também professor do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Sua música é uma verdadeira crônica. Adeus, cai fora, quer uma força, vai lá e chora. Ficou forte, adeus, cai fora. A história do Aquiles é interessante na medida em que coloca em evidência a questão de nossas decisões. Quantas vezes dizemos sim, quantas dizemos não? Experimente fazer um exercício diário e talvez você se assuste. Vai perceber que a grande maioria de suas decisões é baseada no não. Até inconscientemente você decide pelo caminho mais seguro, de menor risco, mais confortável. E assim vai levando. Pode não estar no melhor dos mundos, completamente satisfeito, mas está familiarizado com a situação, que é confortável. O não ajuda a manter as coisas do jeito que estão. Já o sim pode significar um mergulho numa aventura arriscada. Pode significar a quebra de uma situação de conforto. Pode significar um novo amor, um novo chefe, um novo desafio. E normalmente, diante de um sim, está um futuro incerto. Eu fiz esse exercício tentando encontrar os não dos quais me orgulho. Penei para achar algum, se é que achei. Mas dos sims, eu lembrei rapidamente. Adeus, cai fora. Adeus, cai fora. Sim, resolvi sair de casa aos 19 anos para enfrentar a cidade grande, sozinho. Sim, decidi estudar comunicação em São Paulo, mesmo com o conforto, a garantia do pai e o curso de engenharia elétrica lá em Bauru. Sim, decidi ao me formar, abrir meu próprio negócio. Sim, decidi arranjar um emprego formal quando resolvi me casar, mesmo que fora da minha área de atuação. Sim, decidi vender tudo o que eu tinha e morar de favor na casa de um amigo para conseguir comprar minha casa. Sim, decidi falar, escrever e publicar, correndo os riscos da exposição pública. Sim, decidi ir para o Everest. Tenho milhares de sims dos quais me orgulho. Todos implicaram em ações de risco. Todos me colocaram em situações desconfortáveis. Todos fizeram uma grande diferença na minha vida. E descobri que sou movido à inspiração, a desafios. Sou movido pelo ímpeto de dizer sim, vamos arriscar. Mas conheço centenas de pessoas movidas pelo não. Pobres coitados. Chamam de segurança o que é insegurança. Chamam de prudência o que é medo. Chamam de conforto o que é submissão. E o Aquiles, hein? Ah, o Aquiles Priester tornou-se baterista da Angra, uma das mais importantes bandas de metal melódico do Brasil. Realizado, faz turnês pelo mundo afora, tem legiões de fãs e acaba de ser eleito o melhor baterista do Brasil, entre os melhores do mundo. Seu segredo? Ele escolheu o sim. E você, hein? Por que não? Você está ouvindo Caça e Caçador com o Grupo Angra? Detonando na bateria está o meu amigo Aquiles Priester. Sinta só o poder de fogo dos meninos. Sentiu a porrada, hein? Isso é Angra, tocando Caça e Caçador. E na bateria, o meu amigo Aquiles Priester. Muito bem. Tem um texto circulando pela internet, dizem que é de Luiz Fernando Veríssimo, que eu duvido muito. Mas o texto é bom e chama-se Quase. Diz assim: ainda pior que a convicção do não é a incerteza do talvez, é a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata trazendo tudo o que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou ainda joga. Quem quase passou ainda estuda. Quem quase morreu está vivo. Quem quase amou não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas ideias que nunca saíram do papel por essa maldita mania de viver no outono. Pergunto-me às vezes o que nos leva a escolher uma vida morna. Ou melhor, não me pergunto, contesto. A resposta eu sei de cor. Está estampada na distância e frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença dos bom dia, quase que sussurrados. Sobra covardia e falta coragem até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor. Sentir o nada, mas não são. Café Brasil. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas. Os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma. Apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. Não é que fé mova montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao alcance. Para as coisas que não podem ser mudadas, resta-nos somente paciência. Porém, preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer. Para os erros, há perdão. Para os fracassos, chance. Para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Desde que cheguei aqui, tive que me decidir. Vou ficando, vou vivendo, ou devo partir? Fui ficando, fui vivendo, fui partir, era muito tarde. Quase que parto, mas estava inseguro. Quase que embarco num sonho maduro. Quase me curo, quase eu juro. Quase dou um grande salto para o futuro. Fiquei no caminho, faltou só um pouquinho. Você ouve Quase, com Luiz Tati. Tati, em 1974, deu início às atividades do Grupo Rumo, com o propósito de ampliar as perspectivas de composição, interpretação e arranjo instrumental da canção popular brasileira. Dali pra frente não parou mais, mas toca pouco, muito pouco no rádio. Só depois, com você aqui, só nós dois, foi aí que eu vi como muda, como fica bem melhor assim. Fui sentindo, fui gostando, quando vi, quase estava amando. Quase que sinto um desejo violento, quase que vivo o maior sentimento. Quase me atinge, me pega por dentro, quase que eu me apaixono nesse momento. Então, hein? Vou pra lá ou vou pra cá? Visto preto ou visto azul? Digo sim ou digo não, hein? Que tal um singelo poema de Sigmar Montemor chamado Decida-se, hein? Vamos nele. De sorte, desejo. De soslaio, devaneio. De cravo, delírio. De meta, dejeto. De grito, detrito. De bunda, desbunde. De puta, disputa. De fruta, desfruta. De graça, desgraça. De volta, devolva. De linho, desalinho. De gola, degola. De grana, depena. De mente, demente. De tudo, depende. De porto, deporte. De vento, detento. De salto, decatlo. De jeito, defeito. De cima, descida. De vida, descida. Sim, são três letrinhas, todas bonitinhas, fáceis de dizer, ditas por você nesse seu sim, assim. Outras três também representam não, que não fica bem no seu coração. Sim, são três letrinhas, todas bonitinhas, fáceis de dizer, ditas por você nesse seu sim, assim. Outras três também. Thank you. Você está ouvindo Três Letrinhas, de Moraes Moreira e Galvão. Cantada por Marisa Monte, essa música está gravada em seu novo CD, Universo ao Meu Redor, que ela lançou junto com outro CD chamado Infinito Particular. O CD é maravilhoso. Marisa Monte é uma delícia. Aonde? Aqui no seu Café Brasil. Que tá esperando gente que só disse sim. E tá esperando gente que só disse sim. Aí eu encontro Maristela Moura, que escreve nas iscas intelectuais de meu site. E ela coloca no ar um texto chamado Você quer ser normal, hein? Eu não. E o texto diz assim. Conta a lenda que havia em Creta um labirinto onde morava um minotauro. O rei Minos, para vingar a morte de seu filho pelos atenienses, enviava a cada 9 anos 7 rapazes e 7 moças de Atenas para serem devorados pelo minotauro. Até que Teseu conseguiu matar esse monstro comedor de jovenzinhos e suas carnes tenras. Fico me perguntando se Teseu conseguiu mesmo realizar essa façanha com a ajuda do fio de Ariadne. Às vezes, penso que o Minotauro está mais vivo do que nunca. Olho em volta e vejo jovens sendo consumidos pelo Minotauro do mercado e do sistema, que se alimentam de suas entranhas. Acho até que seria melhor se ele devorasse mesmo, de vez, ao invés de roubar devagarinho seus sonhos, suas esperanças e a espontaneidade de serem eles mesmos. Eles passam uma vida tentando desesperadamente ser normais e fazer parte de um sistema que apenas vai usá-los e cuspi-los mais tarde. Numa versão sadomasoquista de dar inveja ao roteiro mais diabólico de um filme B. A mídia não comenta. Em função de seu código de ética, o índice assustador de suicídio juvenil no mundo todo, inclusive aqui. Mas comenta as estatísticas que mostram que a taxa maior de homicídio é de jovens entre 15 e 25 anos. O que causa esses comportamentos destrutivos é o que eu chamo de minotauro. E eu quisera ser só seu quando o mundo era menor. E hoje eu sei que sou mais eu. Você está ouvindo o meu sim, na voz deliciosa de Marina Lima. Qual é o seu sim, hein? Eu vou seguindo alguns sinais. Voltando ao texto de Maristela Moura. Tenho muito contato com jovens em função do meu trabalho de orientação de carreira. E o que mais constato, com tristeza no coração, é essa moçada linda e cheia de vida querendo ser normal. É quase uma hipnose coletiva. É quase um filme do Zé do Caixão, aquele cineasta bizarro brasileiro. Um monte de zumbis repetindo normal, normal, eu quero ser normal, eu sou normal. Dói. Em nome dessa normalidade, eles se sujeitam até a fazer um curso que não gostam. Mas como acreditam que todo normal tem diploma universitário, eles querem porque querem ter um diploma. Outros se sujeitam a ser estagiários em empresas que vão sugar seu sangue, sua alma e sua energia vital de canudinho e esfregar seu diploma na bancada do cafezinho. Mas em troca, vão lhe oferecer um saláriozinho de merda. Vale a refeição e um crachá. Oh, glória! Você já tem um crachá. Nossa empresa tirou você das estatísticas e das filas dos pobres procuradores de vagas. Você pode ostentar o nome da nossa empresa logo após o seu, como se fosse um sobrenome. O que mais você quer? Dignidade? Acorda, meu jovem! Hoje, o Minotauro não come mais de uma vez. Ele vai degustando, mastigando, ruminando bem devagarinho. Afinal, o que é ser normal, hein? Será que é ser assim? Essa semana tive que almoçar fora, coisa que eu detesto. Não acho que vale a pena trocar meu arroz integral com gersal por qualquer outra coisa. E olha que eu nem sou xiita, vou até a churrasco de vez em quando. Então, era hora do almoço e eu fui procurar nutrição, mas acabei tendo que entrar em um shopping. Esse, em especial, não tem exatamente uma praça de alimentação, mas um retângulo de alimentação. Ao entrar naquele salão e ver aquela imensa fila de mesas, colocadas juntas sem nenhum lugar vago, as pessoas muito ocupadas em comer, um barulho muito desagradável e aquela luz branca, artificial, não sei porquê. Me veio imediatamente à mente a cena de um enorme galpão de frangos de granja, comendo compulsivamente suas rações aos milhares. Um processo mecânico e tão normal. Todos vestindo seus uniformes, terno e gravata, taillé e meia de seda. Tudo tão previsível e tão normal. Sei que essa ideia pode chocar, foi mal. Eu não resisti ao trocadilho barato, mas foi mais forte que eu. Mas essa foi a imagem que me ocorreu. Tem hora que minha percepção é meio crua e cínica. Será que é por isso que eu gosto de Almodóvar, hein? Provavelmente, esses que estavam almoçando aí sejam os mesmos que o Minotauro está ruminando. Perdi a fome. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer. Não precisa nem falar nada, né? Eu vou retomar o texto da Maristela Moura com outra cena. Costumo caminhar muito, são os meus momentos Forrest Gump. Andando, é inevitável observar as pessoas, suas atitudes e comportamento. Quando o corpo fala, para que palavras? Tudo fica desnudado. Observo de um tudo e vejo muitas pessoas de idade, velhos, que têm algo em comum entre si. Todos, sem exceção, procuraram ser normais a vida toda e fizeram de sua vida um monumento à normalidade. Hoje, o passeio mais empolgante que eles fazem é ir buscar seus remédios na farmácia. Remédios que prometem ser o paliativo que vai amenizar a dor de toda uma vida de normalidade. Eles sabem que, se tiverem sorte, terão uma morte breve. Caso contrário, irão para o inferno do sistema de saúde, que seja público ou dos planos privados. Ambos são infernais. Ouvi dizer que isso é uma doença. Essa obsessiva compulsão por ser normal tem até um nome em um livro. Normose, a patologia da normalidade. Conheço gente que começou a ler esse livro e foi pirando. Não deu conta de lidar com a vastidão de sua alma, de ficar cara a cara com o fato devastador de ser ele mesmo. Sem modelos, nem fórmulas, apenas ele mesmo. Afinal, ser normal é não ser você mesmo, é se encaixar em algo devorante cujo preço é muito alto, muito alto. Tenho pra mim que essa jovem que jogou sua filha na Lagoa da Pampulha, lá em Minas, é uma pessoa que está sendo devorada pelo Minotauro. E a história dela é, em grande parte, a nossa história. Esse fato pode ser um alerta para todos nós. Mas, infelizmente, mais uma vez, a sociedade vai preferir fechar os olhos, culpar a moça, jogá-la na cadeia e esquecê-la. É muito doloroso admitir que ela agiu traduzindo um sentimento que está no ar, que está presente em toda a sociedade. Estamos abandonando nossos jovens na boca do labirinto do Minotauro, para serem normotizados, devorados e depois descartados. Esse é o preço de quem abre mão do dever sagrado de ser ele mesmo. Corta! Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ai, que porrada! E é com a metamorfose ambulante na voz de Raul Seixas que vamos encerrando o Café Brasil de hoje. Sim ou não, hein? Tomou sua decisão? Com Rodrigo Carraro na técnica e Sérgio Sá na direção artística, lá se foi mais um Café Brasil. E apresentando eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Maristela Moura, Marisa Monte, Zélia Duncan, Raul Seixas, William James e Luiz Tati. E para terminar mesmo, uma frase deliciosa de Albert Camus. A vida é a soma de todas as suas escolhas. Nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.